que a vida é tão difícil pra viver sozinho, sem ter o teu carinho e sem a tua mão para me proteger. Eu sei que sou tão fraco, mas teu poder me faz sentir fortalecido. O meu conforto está em saber que tu me amas, sou teu filho. Eu sei que um dia muito em breve eu vou te encontrar, com um sorriso no meu rosto eu vou te abraçar e com ternura te dizer: te amo. Pai, eu sei que é tão difícil viver aqui sozinho, mas sinto a tua mão e sinto a tua paz, teu carinho de pai. O meu futuro estão em tuas mãos. Preparas meu caminho, da minha vida tens a direção. A minha alegria é te sentir como meu pai e meu amigo. Recebe o meu louvor do fundo da minha alma, sou teu filho. Eu sei que um dia muito em breve eu vou te encontrar, com um sorriso no meu rosto eu vou te abraçar e com ternura te dizer: te amo. Meu pai, eu sei que é tão difícil viver aqui sozinho, mas sinto a tua mão e sinto a tua paz, teu carinho de pai.